Devido às restrições, a frente desce para 3 mil pés. Ajuste 1012. 566, livre pouso não no 0, ventou no 50 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso na 10, 3566. 6315, decolado aos 39, chame controle 119 decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, chame 6315, boa tarde. Chanel 6315, boa tarde. Está sob contato radar, sobre o 360. A presente está autorizada para o de Elefa. Elefa 360, obrigado, 6315. Muito bom, completa final, chama a torre no 8612. Torre Salvador, boa tarde, Bonomia 48, a 1 Gente, Bonomia 48, vento 1,40 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2, aguarde autorização para pouso. Aguardando autorização para pouso, Bonomia 48. Pés ajustado 1012, li final LSX reposta estabilizado. 2000 pés, 1012, autorizado aderente, reposta estabilizado. Tem 566, solo aos 42, livre à direita, solo 121 decimal 9. Levando à direita, 219-2642. Mas não, no 42, aguarde a passagem das boas da TAM, retaguarda após ser autorizado para o feedback assinado. Toro Salvador, tá 3566, alisou. 3566, boa tarde, Agilize Alfa, Juliette, Portão 11. Juliette, Portão 11. Tá, uniforme Índia Eco Serra, copia o controle Salvador. Prossiga. Onde é que está o táxi, a manutenção do táxi do usuário de dados? Está aquecendo na Alfa, em mais 30 segundos passará essa retaguarda. Do setor sul eu tenho a 1251, alternada 133325. O senhor pode tentar também a 1288. 1288. Correção, uniforme Índia Eco Share. Está autorizado via corredores no 1500 pés, já passa através de Paris. Estou entrando em contato telefônico com o Recife. O 4116, está precisando de 4116 da Azul, completa final, chama a torre 9862. Obrigado. Baixar travado, Azul 4116. Azul 4116, livre pouso 910, vento 150 graus, cono 0 nós, altímetro no 0 no 2. Cono 251, 133325 ou a frequência de emergência 12150. O centro também informa que está autorizado o nível de voo 180. Chama Recife na 1260. 1260, 863, 1260. Na M1-42, saiu ainda para o ponto de espera lá, torre 1-8. 9-12, aqui em NH1-0-1-2. PB é 7-6. 7-6, o PB. Saiu para o ponto de espera 1-0-6-1-4-2. Tá bom. Alô, Xander 6213, box 5, pushback acionar. 6213, mas o Pupinete está passando a retaguarda, está autorizado o pushback acionar. 41 no meia, solo aos 49, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, 41 no meia. Boa tarde, 6142, a linha decola da 10, vento 140 graus com 9 nós. Solo azul, patrono no meia, livro Fox Trot, na sua estrutura. Patrono no meia, boa tarde, táxi de Alfa, repórter antes da Juliette. É, prossegue na Alfa, repórter antes da Juliette, patrono no meia. Ano 42, decolado ao 5, no chão e controle, 119, decimal 35, bom voo. 119, decimal 35, obrigado, ano 42. Controle Salvador, boa tarde, Oceaner, 6142. 6142, Oceaner, muito boa tarde, só sobre contato radar, sobre o 350, a saída Pucajama, Aracaju. Pucajama, Aracaju, subindo 350, 6142. Por apenas na região aqui do aeroporto. Gente, Guardião 02, vento no 60 graus com 9 nós, altímetro no 012, reparte fora do solo. Vai prosseguir pro portão 8, 41 no meio. Minha 314, muito bom dia, muito boa tarde. Sendo identificação, desce para 3000 pro Aduna. 3.000 pés pro Aduna, ajustado 3.2. Vamos ver se eu for o solo, vai ficar aqui na torre aí, para ver se está onde eu fiz fotografia no estacionamento. Gente, Guardião 02, fora do solo ao 5.4, informa o tempo estimado de voo. É praticamente aqui 2 a 3 minutos. Gente. observando a aeronave da Viena. Salvador, boa tarde. 249, já está. Solo Chanel 6213 para o táxi, POB 111, alterna com 3 horas e 5. 213, segue vindo, no ponto de espera 186, ajuste 1012. Bom voo. 286, e aí, obrigado. Confirme o trip que chamou para Montes Claros? Provavelmente saída da El. Tripe. Confirme a aerovia. A aerovia pelo repetitivo. Não é direto, direto. Vitória da Conquista, Resol, Monte Claro. Ok, então a saída será Arbor. É tripe o quê? 5241. Ok, tripe 5241. Na provável saída Arbor. Quando o seu plano chegar no sistema, eu chamarei. 3, a linha decola da 1-0, vento no 60 graus com 9 knots. Decola da 1-0, 63. Solo ao 58, frequência livre, Guardião 02. Chané 6142, chame Recife na frequência 125 decimal 45, alterna 125 decimal 85. 213, decolado ao 00, chame controle 19, sinal 35, bom voo. 1935, obrigado, até já, amigo. Salvador, boa tarde, o chinelo 6312. Corrigindo, 6213. Olho 6314, pode descer a 2000? Puxar, né? 6313, contato radar, Supanjou 360, saída da Leda Bridge. Ok, 6213, Leda Bridge, eu chamei 6213. Puxar, né? 6313, assine o código 5176. 176, funcionando. Puxar na 6314, desça para 2000, ajuste a 1092, está autorizado LS, reposta estabilizado. 2000, livre LS, 6314. Pantanal 4710, chegada a Mário, desça para o João 050, até a identificação. Dedicação, chegada bom, desça para o nível de voo 060. A 3 milhas da posição coral. Mantenha de voo no 70. Já está reportada na rotatória. Avistando 6314. 6314, chame a torre na frequência 1 no noite decimal 6. 186, 6314. E 6314, já na sua escuta. 6314, continua a aproximação, ajuste no 02, já partir no marcador externo. Reperto, reportarei. Coral 59. Nada por de controle, Salvador, boa tarde. Eu sou na 6326, aqui o papá. Já na 6326, sem dedicação, chegada a Mari, de São João 070. É o 070 na Mari, o posto que você deu contato com o centro de equipe. Gente, já na 6326, sem dedicação. Passando com o meu Alex Way, contato radar na posição Conde, repouso em posição para descida. Controle de FDA, rotatória de 040. Indireco Serra, chama a torre, 18 decimal meia. 18 BR. Gol 807, redução para 2509. Quanto na 4710, informe velocidade indicada. Quanto na 4710, mantém velocidade. Estarei 6213, chame Recife na frequência 125.1, na alterna 136.25. Foi um pouco intercontado, queria repetir a frequência, por favor? 125.1, na alterna 136.25. Ok, 251.3325, tenha uma boa tarde. 649 Léos 240 autorizado, Golf 677, decola da 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após Ilhéus, aciona 5440, controle 119, decimal 35. Agora 949, portão 02, chama-se pushback.